Faça frente à crise anunciando na Rádio Antena Web. Vai ver que o negócio vai melhorar. O Benfica vai continuar nas competições europeias de futebol esta temporada. A equipa campeã nacional assegurou ontem a presença na Liga Europa, mas perdeu em casa contra o Schalke 04 por 2-1 na última jornada da Liga dos Campeões. Os alemães inauguraram o marcador na Luz aos 19 minutos, graças ao gol de Jurado. Já perto do final, aos 81, Oedes aumentou a vantagem de Schalke e Luizão reduziu aos 87 minutos. Ora, a esta altura, a formação portuguesa estava afastada das provas da UEFA, já que o Apoel ganhava em França pelo mesmo resultado, 2-1. Mas o apuramento para a segunda prova europeia de clubes acabou por ser garantido bem longe da Luz, quando o Lyon igualou o jogo com o Apoel a 2 minutos do fim, 2-2 resultado final. Classificação final deste grupo B, Schalke primeiro com 13 pontos, o Lyon acompanha os alemães na passagem aos oitavos de final com 10 pontos em segundo lugar. Benfica, terceiro, com 6, apenas mais um, que o Apoel Tel Aviv, com 5 pontos, fechou as contas do grupo B. Vamos aos resultados e aos classificados para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Os outros resultados da noite de ontem. Grupo A, 23, Tottenham 3 e Werder Bremen 3, Inter Milão 0. Grupo C, Manchester United 1, Valência 1, Bursaspor 1, Rangers 1. Grupo D, Barcelona 2, Rubi Ganzá 0 e Copenhaga 3, Panathinaikos 1. No grupo A, Tottenham 1 e Inter Milão 2. Seguem em frente, o Twente vai para a Liga Europa, Werder Bremen fica fora. Grupo C, Manchester United e Valência, 1 e 2 classificados, continuam na Liga dos Campeões. Glasgow Rangers na Liga Europa, Bursaspor fora das competições europeias. Por fim, no grupo D, Barcelona 1 e Copenhaga 2, Rubi Ganzá 3 e, por isso, na Liga Europa, Panathinaikos fora das competições europeias. A esta hora, já iniciaram os jogos que fecham a fase grupos da Liga dos Campeões deste ano. Destaque óbvio para a deslocação do Sporting Braga à Ucrânia. A equipa portuguesa tem de vencer por 4 golos de diferença no terreno do Shakhtar Donetsk, ou então, se ganhar, mas por margem mais pequena, esperar por um deslize do Arsenal contra o Partizan Belgrado, para se qualificar para os oitavos de final da competição. Na Liga Portuguesa, o líder Porto cumpriu a missão ao vencer na noite de segunda-feira o Vitória de Setúbal, no Dragão. No jogo com uma arbitragem algo polémica de Elmano Santos, um que deu a vitória aos azuis e brancos na marcação de uma grande penalidade, aos 43 minutos. O gol surgiu após uma falta sobre Falcão, difícil de descortinar, numa jogada que motivou muitos protestos por parte dos responsáveis sadinos. No último minuto do tempo regulamentar, aos 90, o Vitória de Setúbal teve também uma grande penalidade a seu favor e, novamente, muito duvidosa. Já Ilson até marcou, mas Elmano Santos, ao que parece não terá apitado, mandou repetir o lance e, à segunda tentativa, já Ilson falhou, enviou a bola para a bancada. A turma Vilas Boas mantém assim Benfica e Sporting a 18 e 13 pontos de distância, respectivamente. Ontem, o Nacional bateu em casa Naval por 2-1. Camor tinha inaugurado o marcador aos 14 minutos. Claudemir tinha empatado aos 52 por grande penalidade, isto na segunda-feira. Ontem, Nuno Pinto, aos 56, fez o 2-1 final. Um triunfo que começou no domingo, passou por segunda-feira à tarde e acabou ontem. E mesmo na tarde de ontem, o jogo foi interrompido mais uma vez, mas acabou depois por seguir até a final. Nacional Naval, que entrou para a história com uma partida mais longa da Liga Portuguesa. A jornada só terminou hoje, com uma surpresa em Coimbra. O Marítimo goleou a Académica por 5-1. A base do resultado foi construída na segunda parte. Ao intervalo estava apenas 1-0, gol de Tchou, de penalti. Na segunda parte, Babá e Marquinho, por duas vezes, aumentaram para 4-0. Miguel Fidalgo reduziu para 4-1. Canu fez o 5-1 final. Já começou o Mundial de Clubes deste ano. Nos Emirados Árabes Unidos, o jogo inaugural desta tarde foi ganho pela equipa da casa. O campeão local Al Wahda derrotou por 3-0 os campeões da Oceania, o Ekari United, da Papua Nova Guiné. Hugo, Fernando Baiano e Abdulrahim Juma fizeram os golos do Al Wahda. O próximo adversário da equipa dos Emirados é o Seongnam, da Coreia do Sul. O outro jogo deste fim de semana coloca frente a frente o Mazembe, do Congo, e os mexicanos do Pachuca. Os dois internacionais, o de Porto Alegre e o de Milão, esperam pelos vencedores destes confrontos para jogar as meias-finais do torneio. O Barcelona domina os candidatos à Bola de Ouro da FIFA, que premia o melhor jogador do mundo em 2010. Os espanhóis Xavi e Iniesta e o argentino Messi, todos do Barcelona, são os nomeados. Este prémio é resultado da fusão entre o jogador do ano da FIFA e a Bola de Ouro da France Football. José Mourinho concorre ao prémio de treinador do ano, ao lado do selecionador de Espanha, Vicente del Bosque, e do técnico do Barcelona, Josep Guardiola. Os vencedores vão ser anunciados no dia 10 de janeiro, em Zurique, na Suíça. O Benfica voltou a vencer na Eurochallenge de basquetebol. Os bicampeões nacionais derrotaram hoje tarde os búlgaros do Lukoil Akademik por 86-79 após prolongamento, quarta jornada do Grupo C. Numa partida equilibrada e emocionante no pavilhão da Luz, os 40 minutos terminaram com uma igualdade a 72 pontos. No prolongamento, a equipa portuguesa, que contou com 20 pontos de Eshimo Evans, levou a melhor por 7 de diferença. 7 pontos são precisamente a contabilidade do Benfica na classificação, o mesmo registro do adversário de hoje, que mesmo assim lidera o grupo, por ter melhor diferença no confronto direto. Na próxima semana, os encarnados deslocam-se ao recinto do Lugano, a equipa suíça que perdeu nesta jornada por 91-88 contra o Tartu Rock, na Estónia. Jogou-se hoje, neste dia de feriado, a terceira eliminatória da Taça de Portugal de futsal. Os favoritos venceram, no geral, goleadas do Sporting, do Benfica e do Belenense, todos eles a jogar fora. O maior registro é, talvez, a derrota do Fundão. Tinha empatado com o Benfica no fim de semana, hoje perdeu com o Boa Vista, por 3-1. Vamos aos resultados desta terceira eliminatória. Nacional 1, Sporting 8, Rio Ave 2, Benfica 8, Crecor 2, Boticas 5, Intervivos 3, AMSAC 0, Alpendurada 1, Belenenses 9, Futsal Azeméis 3, EPB 7, Os Vinhais 4, Fundação Jorge Antunes 5, Académica 8, Sporting Braga 5, Boa Vista 3, Fundão 1, Leões Porto Salvo 4, Chaves Futsal 2, isto após prolongamento, Operário 2, São João 8 e Sassuíros 2, Póvoa Futsal 5. A fechar outra Taça de Portugal, neste caso de basquetebol, resultados dos jogos dos oitavos de final já conhecidos, ainda muito incompletos. Hoje então, Elétrico 94, Guifões 68, Sangalhos 79, Ginásio 83, Inliabum 55, Porto 72, Galitos 38, Alvarense 109. Ainda hoje jogam Barcelos e Penafiel às 9 da noite, Benfica e Vitória Guimarães defrontam-se no dia 5 de janeiro e o Académica Terceira joga-se apenas no dia 23 de janeiro do próximo ano. Basquetebol a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!